Artigos originais. A prática psicopedagógica com uma aluna com síndrome de Rubinstein-Taibbi. Autora, Helena Brandão Viana, doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo e da Faculdade Adventista de Hortolândia. Autora, Evodite Gonçalves Amorim Carvalho, mestrado em Psicopedagogia pela Universidade de Santo Amaro. Docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Autora, Sueli Duarte de Oliveira Sebastião, psicopedagoga pela Faculdade Adventista de Hortolândia. Resumo. O psicopedagogo apresenta um papel muito importante na avaliação e na intervenção de indivíduos que apresentam dificuldades na aprendizagem, quer seja em ambiente escolar ou em qualquer outro que ele esteja inserido. As pessoas portadoras de transtornos ou síndromes, por sua vez, podem apresentar grandes prejuízos em seu desenvolvimento cognitivo, necessitando ainda mais da presença desse profissional, principalmente em fase escolar. Partindo deste princípio, nossa pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições psicopedagógicas com uma aluna portadora da Síndrome de Rubinstein-Taibbi, matriculada em uma escola de referência em educação especial no município de Hortolândia, São Paulo. Os portadores dessa síndrome apresentam comprometimento em seu desenvolvimento cognitivo e, por consequência, dificuldades na aprendizagem. Estas dificuldades geram um grupo de desordens que impedem a percepção, a compreensão e a aquisição de saberes. Desta forma, a pesquisa proposta foi a de analisar através de 04 sessões as habilidades já adquiridas pela aluna e posteriormente as possíveis contribuições que a psicopedagogia poderia oferecer a ela. Foi notório no presente estudo como a psicopedagogia pode beneficiar a aluna de uma forma prazerosa, através de jogos e de atividades que estimulem e levem a aluna mais próxima da aquisição da leitura e escrita, dos conhecimentos relacionados ao raciocínio lógico-matemático, e de experiências que respeitem seu ritmo e suas limitações, contribuindo para seu bem-estar e sua autoestima. Palavras-chave: Síndrome de Rubinstein-Taibbi, Psicopedagogia, Intervenção.